assim. Ignorância eu vi, ignorância aqui, ignorância ali. Chega nunca mais. Ignorância assim, ignorância eu vi, ignorância aqui, ignorância ali. Chega nunca mais. Às vezes eu paro e tento entender, tudo está em nossa frente, mas fingimos não ver, pois certamente nada poderemos fazer. Quem é o culpado de tudo? Eu pergunto a você. Por que sofremos? Por que somos humilhados? Fazem tudo de errado e ficamos calados. Fingimos não ver tudo que se passa, então assim começa mais uma grande farsa. É tanto egoísmo e tanta ignorância. Aos poucos, irmãos, destrói nossa esperança. Por que isso tudo repercute? Eu não entendo. Estamos sofrendo, fingindo não estar sabendo. E aí? Certo, mano, Vlad, a ideia de mil grau lá do leste, Vila e Yukuné é normal. Pessoas nascem, sofrendo vivem. Mesmo passando fome, ainda se fingem de não saber de nada. Não tentam entender que é hora de lutar se quiser sobreviver nesse mundo de tanta crueldade, onde os mais atingidos somos nós da baixa classe. Mas esperamos tudo ficar melhor, mas certamente para nós o destino é pior. É sempre assim, a luta continua. E mais uma vez falamos das ruas, mas parece que vocês estão todos surdos. Não notam que estão destruindo o nosso mundo. Ignorância. É, mano, Vlad, tô cansado de tudo isso. Falta de respeito, preconceito, injustiça. Mas na fé, parceiro, a gente segue a vida. Ignorância sim, ignorância eu vi, ignorância aqui, ignorância ali. Chega nunca mais. Ignorância sim, ignorância eu vi, ignorância aqui, ignorância ali. Chega nunca mais. São tanta gente que sofre sem sorte, sobrevivem na miséria até o dia da morte. Pessoas sofrendo, se desesperando, implorando ajuda, e você só fica olhando, olhando os problemas e não tenta resolver. Não pensa que talvez poderia ser você no lugar de muitas delas, morando na favela, passando muita fome e morrendo na miséria. E o sistema diz: criança é o futuro, mas existem por aí muitas delas nos escuros, sem conselho, sem rumo, no caminho de ilusões. Eles passam o dia batalhando pelo pão. Este é o sofrimento, brigas e tormentos. Se falei demais, nem pense que lamento. Eu falei pra escutar. O malandro é você, que só pensa em destruir quem tentar sobreviver. Undermad maluco na fita, GS na grande família. É, ignorância que não rola, desbaratina, sempre envolvido no rap. Meu sangue e vida que Deus me escalou pra seguir no dia a dia. A parada é de mil grau, satisfação total. Undermad lá do leste, gangue selvagem na rima do tal. E pá. Ignorância sim, ignorância eu vi, ignorância aqui, ignorância ali. Chega nunca mais.